Ninguém chega ao Pai se não for por intermédio do Filho. Não há sequer ser humano no mundo que pode se considerar atualizado se não conhecer a revelação do Apocalipse. Jesus revelou as leis divinas a todos os habitantes da terra. Se não tomar conhecimento do que Deus revelou a cada um de nós, acrescentará um pecado contra si mesmo. E cada um lamentar-se-á não ter sido honesto perante a Deus. Esse é o espírito de observação e a isenção de ideias preconcedidas. O quarto anjo derramou sua ira contra o sol e foi-lhe dado o direito de queimar os homens com fogo. O relato revelará fatos que jamais imaginou existir. Facção RS. Resgate. Queria ter o poder de alterar a história das influências originárias. Correntes ideológicas reescreveram o prefácio da primeira edição. No fator terminológico, berço da evolução. Na guerra no céu, ao princípio da criação. Da fé inabalável até a dor da traição. Tradução de Allan Kardec segundo o espiritismo. A face sangrenta do anjo de Deus, as dores da chaga de Cristo. Tempos críticos difíceis de manejar. Conheceis a verdade vos libertará. Do tridente ardente, do cálice de fogo. Do bálsamo de segredo, do encanto luminoso. 14 gerações deram origem ao nascimento ao Salvador Jesus Cristo, que inspiraria o tormento contra o Espírito Santo e as leis de Deus, resgatando do mármore do inferno plebeus, judeus e galileus. Inveja obcecada, travada por Lucifer. Aos mil anos de agonia, luta árdua pela fé. Descido do céu, encarnado no Espírito seio da Virgem Maria, guiados por uma estrela, santos reis magos deram ouro e mirra. No decorrer da trajetória, fazendo a pregação, com 12 discípulos plantando a paz e união. Filho por natureza, unânime divindade, existência trinitária, inseparável humanidade. A introdução do espírito, a caridade material. A introdução do espírito, a caridade moral. Beneficência, piedade, ao som de atos bondosos. Curando enfermos, cegos, mendigos, leprosos. Ressuscitando mortos, a vinda do Messias. Predito resgate triunfal. Boas novas, predita do reino até a glória celestial. Visto sinais de Jonas, transfiguração de Elias. Alvo do ódio, traído com beijo, covardemente Jesus seria. Perseguido, caçado, açoitado pela sua injusta culpa. Jesus Cristo perante os pontos Pilatos, a traição de Judas. 30 moedas de prata compraram o nosso Redentor. Mas imortais são as leis que Jesus Cristo deixou. Temos um só Senhor, Jesus Cristo Salvador, Filho unigênito de Deus Pai, o verdadeiro Redentor. Senhor de luz, justiça e de verdade, inigualável Pai Celestial de toda a eternidade. Sinal incontestável central do cristianismo, facção RS, o resgate de Cristo. Cristo, Cristo. Sacrificado pelo povo que não dá valor à vida. Jesus Cristo traz a cura pra aquele que acredita. A palavra que ressurge cicatriza a ferida. Serve de inspiração, nos dá mais força na corrida. Eu sei que tudo vai mudar. A mensagem é verdadeira, mano, pode acreditar. Jesus morreu pra nos salvar. Carregando a cruz nas costas, no ombro, o peso do mundo, numa agonia. Pensa num sofrimento profundo, mesmo antes do começo de sua crucificação. Na noite anterior do dia da execução, seus discípulos o viram no Monte das Oliveiras. Suava abundantemente sem dormir a noite inteira. Tanto era sua atenção que pequenos vasos sanguíneos, suas glândulas sudoríparas se rompiam sem alívio. Pingando gotas vermelhas que caíam sobre a terra, numa ansiedade profunda se iniciava o fim da era. Jesus foi torturado e fisicamente exausto. Corria risco de morte a ponto de ter um colapso se não bebesse líquido, que não ocorreu. Tendo sido anteriormente surrado pelos judeus, era a vez dos romanos com castigos corporais. Com métodos sangrentos agiam como animais. Desenhavam seus açoites na vítima em todo o corpo, com golpes que deveriam ser no extremo doloroso. Não bastasse a tortura, massacre e a violência, sem pena e sem perdão colocar em sua cabeça uma coroa de espinho cravada em todos os nervos, causando uma dor aguda e intensa ao passar do tempo. No estado que ele estava, com muitas hemorragia, qualquer um que olhasse diria que morreria. Mas não, foi obrigado, ladeira acima puxado, carregando a cruz do mundo e sendo apedrejado. Foi pendurado em sua crucificação, pelado, ensanguentado na frente da multidão. Pregado com espinhos de cravo no pé e na mão, numa posição pensada pra impedir a respiração. A crucificação, o efeito torturador, inclui tudo aquilo que existe de assustador. Tétano, tormento, vertigem, fome nervosa. O medo do desenlace, granguena, ferida exposta. Falta de sono, vergonha, febre traumática, muita sede, muita cãibra e uma dor que nunca para. Depois de muita tortura, 3 horas de execução, uma lança foi cravada parando seu coração. Isso tudo são fatos, a história foi profetizada. Tá tudo comprovado, escrito na Bíblia Sagrada. Se eu tivesse o poder de alterar a história, estaria em Jerusalém, portando as pistolas, metendo bala no Judas, resgatando Jesus Cristo com fuzil iraquiano, e não tinha nada disso. Mas não, sou facção, retratar degradação. Tô aqui pra te mostrar o caminho da salvação. Melhor parar com o crime, melhor parar com o pecado. Tá chegando o fim dos dias, o dia do juizado. E quem quer se salvar, quem quiser se libertar, não precisa virar quente, mas tem que acreditar. Tá chegando o apocalipse, eu te convido a vir comigo. Facção RS, o resgate de Cristo. Sacrificado pelo povo que não dá valor à vida. Jesus Cristo traz a cura pra aquele que acredita. A palavra que ressurge cicatriza a ferida. Serve de inspiração, nos dá mais força na corrida. Eu sei que tudo vai mudar. A mensagem é verdadeira, mano, pode acreditar. Jesus morreu pra nos salvar. Rio de Babel, o caos, contradições, maldades predominantes, triste tantos corações. Essa dor no semblante, é tantas as multidões. Motivos e mil razões, perguntas e mil perdões. Vítimas e vilões, vermes e leões. Ó Senhor, protege esse rimador, homem do gueto chorou. Tantos pecados carnal, falhou sete capital. Mas Jesus perdoou, aquele que o negou. Bandido que matou, arrependeu seu opressor. E as lágrimas que rolou, nem mesmo o tempo secou. A dor imortalizou, prova ser merecedor. O justo redentor, legado que nos deixou. Se cada escreve a história, Isaac e o escritor. Que agradeceu ao Senhor, único salvador. Já abraçou sua mãe, já deu um abraço em seu pai. Falou que ama seu filho, que não esquece jamais. Bateu na porta ao vizinho, tá ruim a situação. As latas não tão bem cheias, mas já dividiu o pão. Jurou lealdade ao irmão, levantou na madrugada, orou por toda a nação. Pediu paz interior, pra se encontrar com o mestrão. Se vê caído, ajude dele que comer, vestir. Um ato de humanidade, se preciso tire de si. Pra libertar os reféns, não mede esforço pro bem. Compensação mais além. E quem tem crédito vai subir, quem não tem vai cair. Se quer uma vida melhor, tem que agir. O pior está por vir, o espírito é imortal. Até ficar cara a cara no julgamento final. Na selva andou perdido, uma folha num vendaval. Mas é guerreiro, só brilha na guerra, o mais leal. Mapa de truta mil grau, prossegue no só conceito até chegar ao final. Final. Sacrificado pelo povo que não dá valor à vida. Jesus Cristo traz a cura pra aquele que acredita. A palavra que ressurge cicatriza a ferida. Serve de inspiração, nos dá mais força na corrida. Eu sei que tudo vai. A mensagem é verdadeira, mano, pode acreditar. Há um caminho que é reto diante do homem, mas o fim posterior dele são os caminhos da própria morte. Nada prejudicial acontecerá ao justo, mas os iníquos são os que ficarão cheios de calamidade. Mesmo no riso, o coração talvez sinta dor, e é em pesar que acaba a alegria. Persistir em buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quanto mais o sangue de Cristo, o qual por intermédio de um Espírito eterno, que se ofereceu a Deus sem mácula, purificará nossas consciências de obras mortais, para que prestemos serviço sagrado ao Deus vivente. Portanto, nunca estejais ansiosos quanto ao dia seguinte, pois o dia seguinte terá suas próprias ansiedades. Basta cada dia o seu próprio mal, seu próprio mal.